Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje, a médica convidada é a alergologista da pós-graduação da Faculdade PIMED, doutora Mônica Itabaiana. Obrigada por atender a reportagem, doutora. Olá, tudo bem? Doutora, esse período muito seco, até algumas chuvinhas acabaram acontecendo na semana, mas o tempo fica muito seco e, sem dúvida nenhuma, as doenças respiratórias aparecem mais. É um sofrimento grande, a gente fala muito de criança, de idoso, mas, na verdade, a população toda sofre com esse clima, né? Sim, com certeza. Essa baixa umidade, né, que estava aí esses dias, hoje está mais úmido, mas estava esses dias atrás, vai ressecar as vias respiratórias, o muco fica seco, não consegue repelir os vírus, as bactérias, né? E promove o crescimento de ácaros, vírus e bactérias. Com isso, vai acometer bastante o quadro respiratório. Doutora, a gente ouve muito dos pais, principalmente, né? A criança sofre muito nesse período, que leva ao médico, o médico diz é uma virose, é preciso de um tempo. As viroses, elas são mais comuns? Sim, elas são bem mais comuns nesse tempo seco e frio. Os vírus se reproduzem em grande quantidade. Agora, a gente tem acompanhado também muita gente que tem ficado gripada, até gente mesmo que chegou a tomar a vacina, e é uma gripe que ela persiste muito mais. Também é em virtude do clima? O que que acontece? Nosso sistema de defesa é baseado em cílios que se movem. Eles têm uma secreção que vai retirando esses vírus, essas bactérias. Esses cílios ficam ressecados pelo tempo seco e não consegue fazer essa função. Então, a gente tem mais tendência a ter a virose. Além disso, as células estão ressecadas também, elas estão com a defesa menor. Então, elas reagem mais e não melhora. Outra situação que acontece muito é que as alergias, elas aparecem mais também. Hoje, dentro da medicina, da modernidade, já tem como se evitar isso, doutora? Ou alergia é o tempo, é aquela história mesmo, vai fazer natação, leva o menino para fazer natação, é criar os anticorpos, ou a gente tem uma forma de estar diminuindo isso? Não, a alergia também, o ácaro se reproduz muito nessa época do tempo seco e frio. Então, a gente tem mais alergia no tempo seco e frio. Agora, para a gente combater isso, o que que acontece? Primeiro, hidratar o ar, né? Os umidificadores de ar, né? Colocar uma toalha molhada no quarto, vasilhas no quarto. Natação é bom, vai fazer exercício com pulmão é bom. Consumir água, consumir fruta fresca. Tudo isso ajuda. Doutora, e os idosos? A gente sabe que eles também, nesse período, existe uma maioria de situações de pneumonia, de doenças respiratórias que atingem muito os idosos. O que que a gente pode fazer quando a gente tem um idoso em casa? O idoso em casa são todos esses mesmos cuidados de hidratação. Outros cuidados que a gente pode ter, mas não só com idoso, mas com todo alérgico, é aquele cuidado com a casa mesmo. Antes de varrer, passar pano molhado, encapar colchão, travesseiro, essas coisas. Agora, outra coisa muito importante são as vacinas, né? As vacinas de gripe, somente aí no idoso, sem as vacinas de pneumonia e de gripe é muito importante. Qualquer situação que sentir aí uma gravidade maior, procurar o médico e o posto de saúde. Com certeza. Ok, coluna Espaço Saúde de hoje. Nós falamos aí sobre virose, gripe, alergias com esse tempo seco e conversamos com a alergologista da pós-graduação da Faculdade PIMED, doutora Mônica Itabaiana. Obrigada, doutora. Obrigada.